Olá pessoas, sejam todos bem-vindos ao episódio de número 10 da terceira temporada do podcast O Som do Cartucho. Eu sou André Albertin e o tema de hoje é Versus. Este episódio ele foi publicado originalmente no dia 3 de julho de 2018 e nele eu consegui trazer o pessoal da Warp Zone, né, atualmente, o JP Moraes e o Sidney Rodrigues, que na época tinham o seu podcast O Versus. Esse podcast, esse episódio, na verdade, ele surgiu como uma brincadeira, né? Eu sempre dizia pro JP e pro Sidão que um dia eu iria colocar o nome do podcast deles, né, à prova. Porque até o momento, né, até o último episódio do podcast deles, eles nunca fizeram, digamos assim, nunca trouxeram pautas que tratassem do tema do podcast, né? Uma coisa contra a outra, né? Uma coisa versus a outra. Então, já que eles não fizeram isso, eu me encarreguei de fazer, né? Para trazer uma espécie de discórdia. E sabendo que o Sidão é um nintendista, né? Como ele chama, saudável, e o JP um ceguista doente, eu resolvi colocar os dois, entre aspas, aí nessa rinha para ver o que é que ia sair. Então, foi muito bacana essa gravação. Eu fiz uma brincadeira com eles, que rolou até karaokê no final do episódio, acreditem. E eu selecionei para eles 8 faixas, né? 8 faixas dos jogos da Sega e 8 faixas para os jogos da Nintendo, dos mais variados gêneros, né? Eu passei para eles os gêneros, que seria mais interessante tratar nesse episódio. Eles escolheram os jogos, né? Lógico que... Da lembrança deles lá, os mais afetivos para ele. Eu disse, ó, tem aqui os gêneros RPG, esporte, corrida, etc. Escolha desses gêneros aí, 2 jogos que marcaram vocês. E por quê, né? Aí vocês vão contar durante o episódio. Então foi isso que aconteceu. Então, foi uma disputa bem saudável, né? Uma brincadeira, como eu tô falando. E aí ficou a seguinte questão, né? Qual é o melhor sistema, né, em termos musicais? É a Sega? É a Nintendo? Eu deixo que você escolha. Portanto, as músicas que valem a pena serem mencionadas neste episódio, dessa vez eu só vou trazer 2, porque o episódio ele é bem especial, não só por trazer os meninos, né, lá da Warp Zone, o JP, como eu já falei, e o Sidão, mas também por contar com 16 faixas, né? Algo que a gente sabe que é fora do padrão do som do cartucho, que eu sempre trago 13 faixas em geral. Então, eu coloquei aí mais 3 para poder ficar balanceada aí a disputa. Então, eu escolhi apenas 2 músicas hoje para esse spot aí, para que vocês se interessem por elas. Então, as músicas, novamente, né, que valem a pena serem mencionadas, são as músicas para o jogo do Mega Drive Dragon Ball Z Buyuu Retsuden, um jogo de luta, né, lançado em 94, acho que para o Mega Drive, com a música Steph Row. E, claro, para o Super Nintendo, o escolha lá do Sidão, né? Um RPG clássico aí pelo mestre Hiroki Kikuta, a música Distant Thunder para o jogo Secret of Mana. É isso. Ouvintes do Som do Cartucho sabem onde me encontrar. Estou aí no Telegram e no Twitter. Quem quiser mandar e-mail, manda e-mail para o somdocartucho@gmail.com. Se você curtiu o podcast, considere em assinar e avaliá-lo lá na Apple Podcasts, porque ajuda bastante. Né, o site para comentários e discussão, o somdocartucho.com.br. Lembrando a você que o podcast é atualizado toda terça-feira e que ele também está disponível no Deezer, no Spotify e nos melhores agregadores de podcast. Mais um recadinho. Este é o último episódio dessa temporada e o podcast O Som do Cartucho irá retornar em algum momento do mês de maio. Então, vocês vão ficar aí órfãos do Som do Cartucho durante alguns 2 meses, quem sabe mais. Assim que estiver próximo do relançamento aí da 4ª temporada, eu vou deixar vocês aí cientes nas redes sociais. Então, fique ligado aí no Twitter, né, e no Telegram, que eu vou estar sempre soltando os avisos. Não vou desaparecer por completo, vou estar sempre fazendo uma coisa ou outra, mas eu vou precisar desse tempo aí para relançar. Lembrando também que a quarta temporada do Som do Cartucho vai ser a última temporada, né, digamos assim, onde eu faço os relançamentos dos episódios. A partir da quinta vai ser tudo fresquinho e novinho. Então é isso, galera. Eu espero que vocês curtam esse episódio de hoje aí, que tá muito bacana. Foi muito legal essa gravação aí com os meninos. E nos encontramos, então, na próxima temporada. É isso. Forte abraço e falou! Olá pessoas, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast O Som do Cartucho, o episódio de número 30. Eu sou André Albertin e hoje, como vocês já devem estar vendo aí na postagem, o pau vai comer solto. Sim, amiguinhos, porque eu estou aqui com duas pérolas, né, dessa nova leva de podcasts aí que aportou em terras tupiniquins, né? Desde essa... A geração, posso dizer, que é a geração 2.0 dos podcasts. Eles são sensacionais. Eu caracterizei o podcast deles como um podcast, assim, maduro, né? Que fala de forma adequada sobre o tema de videogame, entre outros. Só para trazer aqui o currículo dos rapazes, eles são os integrantes do podcast Versus. E eles fazem parte da família Warp Zone, com os podcasts Warp News e Geek Zone. Um deles tem um canal no YouTube que se chama Ai Que Agonia, mas eu só posso dizer uma coisa para vocês, eu espero que vocês não passem agonia aqui hoje. Portanto, é com imenso prazer que eu tô aqui hoje com JP Moraes e Sidney Rodrigues do Versus Podcast. Por favor, amiguinhos, se apresentem. Fala pessoal, tudo bem? Tranquilinho? Eles estão nervosos. Sidão ficou calado. Sidão ficou calado. Sidão, cara, sai da toca, dá um alô pro pessoal. E aí, pessoas, como vão? Eita. Vim hoje aqui destruir a SEGA. O Sidão tá meio desanimado hoje, que eu tô sentindo. Total, já chegou derrotado, não, cara, eu né? Não... Então, eu não já chegou derrotado. Eu não tenho nem como destruir a SEGA porque ela já faliu, né? Então... Nem cachorro. Esperou eu chegar nessa fase. O Sidão tá tímido, parece cachorrinho quando sai assim da caixinha de sapato, né? Que chegou na casa do novo dono, filhotinho, tá ali todo receoso. Mas eu tenho certeza que ele vai se empolgar daqui a pouco. Sidão, pô, dá uma força aí. Não, cara, pode deixar, vou me empolgar aqui conforme já acho bom. Aparecendo, vou estar mais empolgado. É que, ó, pessoal, é o seguinte, quando eu falei pra eles que eu ia colocar o nome do podcast deles à prova, eles ficaram com medo. Eles estão participando pela consideração que eu sei que eles têm pelo meu trabalho e por mim, que a gente já se conhece há algum tempo. Mas eles ficaram um pouco receosos quando eu disse, eu vou colocar o Versus à prova, porque o Versus ele é excelente. Os comentários que vocês fazem são fantásticos. Mas até agora a gente não viu rolar um Versus, entendeu? Aí eu queria saber o que danado é isso. Então, como eles não me deram a resposta até hoje, que eu mandei uma pauta pra ele com não sei quantos tópicos, não foi, JP? É verdade, é verdade. Eu mandei um monte, porque vocês têm que entender o seguinte, pessoal. A internet vive de discórdia. E se o Versus não isso tá é aí pra isso, o Som do Cartucho vai ser o combustível pra essa discórdia. Tudo bem, tudo bem. A ideia do Versus... Pode falar. A ideia do Versus, né? A ideia do Versus, né? Tem duas situações. Tem duas questões para ter esse nome. A primeira é que é muito difícil conseguir domínio livre no Brasil hoje em dia. Foi o que sobrou. Um dos motivos. É, não, não, não. E assim, e porque é aquilo. Eu sou um nintendista saudável e o JP é um ceguista doente. É isso aí. Pronto. É verdade. Então, aproveitando a deixa aí do Sidão, o tema É exatamente sobre isso. A gente tem de um lado a SEGA, representada aí pelo JP Moraes, e do outro lado do ringue a gente tem o Sidney Rodrigues representando a gigante da Nintendo, né? Vamos ver então quem é o mais cabuloso aí e vai ganhar essa disputa. Portanto, esquentem aí o ringue e, ouvintes, preparem os seus fones de ouvido, porque vai começar a luta do século. Que soa, então, o sino para a luta. E agora é que o bicho pega. Todo mundo preparado aí no ringue. É o seguinte, pessoal, a brincadeira vai funcionar da seguinte maneira. Eu já passei para vocês aí no background como é que vai funcionar, mas o ouvinte não está sabendo. Bem, quem é ouvinte antigo do Som do Cartucho sabe que eu trago o programa sempre de uma forma cadenciada. Então hoje, essa brincadeira toda aqui, com o JP e o Sidão brigando aí com SEGA vs Nintendo, vai funcionar da seguinte maneira. O Som do Cartucho vai ser palco dessa, entre aspas, briga, que não vai ter briga nenhuma, é só uma brincadeira aqui que a gente tá fazendo. E eu vou trazer para vocês a coisa da seguinte maneira: vai ter a apresentação dos lutadores, né? Vai ter a preparação, vai ter a luta e o final vai ter duas brincadeiras. Uma, na verdade são três. A primeira que vai ter, eu vou colocar uma faixa aqui que eles escolheram, de os mesmos jogos eles escolheram, e eu resolvi fazer essa primeira brincadeira para saber qual é a melhor faixa, se é do sistema da SEGA ou se é do sistema da Nintendo. Então a primeira brincadeira é essa: vai ter o jogo, eles escolheram o mesmo jogo, só que o jogo vai estar um no sistema da SEGA e o outro no sistema da Nintendo, e vocês, ouvintes, é que vão decidir aí qual é a melhor faixa, se é que o JP escolheu ou se é que o Sidão escolheu. Vocês vão também avaliar o podcast de hoje da seguinte maneira: quem tem a melhor playlist? É o JP? É o Sidão? Então vai estar lá no site, terça-feira, a enquetezinha para vocês, para que vocês possam responder se o JP mandou melhor do que o Sidão ou se foi o contrário, certo? E no final, o Sidão caiu na bobagem de mandar aqui um jogo que ele tem uma pegada, uma faixa lá que tem uma pegada bem hip hop. Então, como música de videogame dá pra fazer karaokê, eles vão fazer aqui no final do programa um karaokê comigo aqui, com rap, com a música que o Sidão escolheu lá do jogo. E aí vocês vão dizer, nesse computo geral aí, quem se deu melhor, se foi o Sidão ou se foi o JP. Então, as regras estão expostas, cartas na mesa, acho que o Sidão já tá preparado aí, se não se preparou, vá se preparando, porque ainda dá tempo, JP já começou quente. Então, pessoal, a brincadeira tá aí definida, beleza? Os senhores têm algo a falar? Silêncio, né? Apenas o silêncio. Não, cara, desculpa, cortou teu áudio pra cortou mim tudo, aqui na hora. Falou. Cortou tudo. Eu tô perguntando se os senhores têm algo a falar. Não. Sobre essa situação. Que comecem os jogos, né? Então, beleza. Vamos lá, então. O primeiro jogo de hoje foi um jogo que foi escolhido pelo Sidão. E ele, eu posso dizer assim, que é a pareia do Double Dragon. Que, na verdade, o Double Dragon se influenciou nele. Que é o River City Ransom, ou Kunio-kun, como ele foi conhecido lá no Japão. Então, para preparar essa batalha de hoje, vocês vão ouvir essa música agora, que ela se chama Menu e Shopping, pelo compositor Kazuo Sawa, e vão imaginar a seguinte situação: Sidão e JP chegando de mão dada, certo? No ringue do Som do Cartucho, para poder se preparar para a luta. Então vamos conferir essa maravilha agora, e depois vamos aos comentários do Sidão do jogo dele do River City Ransom. Se liga aí! Thank you. delícia, hein? Dá pra imaginar os dois chegando aí, contentinhos da vida, pra poder batalhar no som do cartucho aí, Sega vs Nintendo. E aí, Sidão, o que é que tu tem a falar do River City Ransom? Bom, cara, eu falei dele essa semana, inclusive. É um jogo, é um beat'em up, que me marcou bastante quando eu era menor, porque foi um dos primeiros jogos que eu joguei nos emuladores. Eu não tive o Nintendinho. Uhum. Nos 8-bits eu tive Master System, né? Por incrível que pareça. Sim. E o Nintendinho eu só joguei por... Pois é. O Nintendinho... Ah, mas cara, mas o Master System era Jabuticaba, né? Um negócio que só tinha no Brasil mesmo. E eu tive contato com o Nintendinho no emulador. E esse foi o primeiro jogo que eu joguei do Nintendinho no emulador. Então, assim, eu tive uma impressão muito boa do Nintendinho assim que eu joguei, né? O River City Ransom, ele é um jogo feito lá pela Tecnos em 89. E que trazia alguns elementos que hoje a gente vê mais em jogos de ação e aventura mais recentes, né? Ele tinha aquela questão... Não era beat'em up comum de progressão lateral como a gente está acostumado. Como a gente estava acostumado com Double Dragon, ele, né? com Cadillac. Todos esses jogos que a gente está acostumado a ver, que a gente conheceu como beat'em up. Ele trazia diversos elementos do RPG. Correto. Ele trazia um humor muito próprio, né? Da série Kunio-kun. O Kunio, aquele moleque ali bagunceiro, adolescente brigão. Bem, então, o Yu Hakusho, né? Fica perfeito. Gangue do Yu Hakusho, né? Questão... aquelas gangues de rua lá de rua, e tal. De escola, né? E principalmente ao... Isso. E principalmente o fato de que você podia... Se quisesse, você podia ir direto pra luta final, por exemplo. O jogo não te, ele não te, não te prendia em fases. Ele te dava liberdade de você percorrer toda a River City, que dá o nome ao jogo. Sim. Né? Era dividida ali em diversas áreas. Você podia ir direto pro chefão final. Que provavelmente, se você fosse logo de cara, você ia tomar um cacete. Mas... Você sabia que ia ficar mais difícil lá na frente. Você ia evoluindo tanto os status dos seus personagens, quanto você podia ir nas lojas pra poder aprender golpes novos e outras coisas. Esses elementos de RPG traziam uma dinâmica muito grande pra esse jogo e um fator de replay também, que você podia ter jogatinas completamente diferentes de acordo com as estatísticas que você fosse melhorando, os golpes que você fosse aprendendo toda vez que você jogasse. E cara, muito do humor próprio, né, da série. Acho que o humor também é uma característica bem forte do jogo. Tinha um vilão lá que você matava só de tristeza. Enfim, não vou dar spoiler, mas tem um vilão que você mata ele de tristeza, ele fica meio puto lá, deixa você ir embora, porque ele tá super triste e tal. Nessa pegada daquele humor japonês bem característico. Sim. Então eu acho que ele tem tudo pra ser pra ganhar já essa primeira disputa, porque, cara, é um jogaço. Tu nem sabe qual é o meu jogo, cara. Como que tu sabe que ele vai ganhar? Pode ser Last of Us que você vai ganhar. Ó, eu não sei se vocês sabem. Acho que o JP vai concordar comigo aí. Mas na época, aqui onde eu morei, né, lá onde minha mãe mora, no bairro da gente, era uma característica comum de a gente achar, lógico que não é uma verdade, mas na época, você sabe, guri é abestalhado, né? E a gente dizia que quem tinha Nintendo era loser, porque o lance mesmo era ter Master System, tá ligado? O Master System aí. Era o videogame. Eu falava isso porque ninguém tinha Nintendo, né, cara? Você sabe que era bullying da maioria. Sim. Porque ninguém tinha Nintendo, cara. Brasil. É que Nintendo é lenda, tá ligado? Todo mundo tinha clone. Agora, exato, não tinha o Nintendinho, exatamente. Então, é isso que eu tô te falando. Então, tipo assim, era um bullying da maioria. Porque todo mundo tinha Master System, cara. Então, a maioria queria defender o próprio... A questão toda que a gente fala da guerra dos consoles. Não, é um bullying contra a burguesia, Sidão. Não, cara, não. Vamos lá. A questão toda, assim, já foi discutida diversas vezes. A tal guerra dos consoles no Brasil, ela não existia de verdade. As pessoas sempre defendiam o que elas tinham, entendeu? Essa é a questão. Não existia essa guerra. Se você quiser, porque assim, você não podia ter os dois. Igual hoje você pode, assim, quem compra um videogame hoje pode escolher qual quer comprar. Mas quando a gente era criança, a gente aceitava o que a gente ganhava. Se você quisesse um Super Nintendo, por exemplo, e ganhasse um Mega Drive, tu ia defender o Mega Drive, cara, com unhas e dentes. Sim. É isso aí, é melhor o meu. E tinha o lance também que essa guerra, né, só corroborando aí o que o Sidão tá falando, que essa guerra não existiu porque quando o Master System chegou, muita gente achava que os jogos do Atari funcionavam no Master System e perguntava, né, funciona o jogo do Atari, porque a gente não tinha noção dessa dicotomia, né? De videogame. Sim. Porque era... As empresas, elas tentaram fortalecer essa briga depois que o negócio de Nintendonte, essas porra aí, mas... Sim, é, isso foi bem lá na frente já, bem mais lá na frente. E eu acho que o Nintendonte nem chegou aqui no Brasil, se eu não tô enganado. Enfim, aí tem essa parada... Faz sentido em inglês, né? Sim, sim. É, tem essa parada aí do loser, que a gente dizia que não tinha graça os jogos da Nintendo. E tanto é que a gente só veio ver um Nintendo mesmo, o original, né, o americano, lá o cinzentão, quando o Super Nintendo já tinha chegado aqui. E aí, pouco tempo depois, a Playtronic trouxe o Super Nintendo, né, da Playtronic com o seu Nintendo. Mas como eu já comentei no episódio passado, nem chegou a vender tanto Nintendo aqui. Porque a gente já tava na era dos 16-bits já há algum tempo. Justamente até por conta do Mega Drive, né. Mas aí tinha essa parada aí que eu comentei do Master System, e a maioria realmente tinha o Master System. Então, Nintendo, quem tinha era loser, tá ligado? E era meio que escanteado da situação. Até porque o Master System, o Brasil foi onde mais vendeu o Master System, né? Então... O Brasil e a Austrália, né? Eu só queria dizer que o trocadilho poderia ser feito no Brasil com não tendo, mas tudo bem. É. Então ficamos aí com a música Menu Shop, pelo compositor Kazuo Sawa, para o jogo River City Ransom, para o Nintendinho. Essa pérola aí que, como o Sidão falou muito bem aí, mescla esses elementos aí do beat'em up com RPG, e é uma greia isso aí tudo. Porque até aquele desenho que passa no Cartoon Network lá, que tem aquela gralha e o guaxinim, sei lá, o Raccoon, como é o nome? Apenas um show, apenas né? Apenas um show. Apenas um show. Apenas um show. Tem um episódio lá que se chama Socos Mortais. E rola essa parada aí de ele ir na loja, comprar uma revista pra poder aprender os golpes, né? A forma de se vestir. E é bem com o Nyokun mesmo, né? Que você ia lá, comprava a revista pra poder fazer o upgrade nas suas habilidades. Vê que loucura da porra. Mas é isso. Então... Cara, e não só de jogabilidade, né? O que o River City Ransom faz com o hardware do Nintendinho é bem impressionante, cara. Assim, ele é um jogo ultra colorido. Sim. Super detalhado. É... Assim, eles tiraram o último suco ali do Nintendinho pra fazer um jogaço. Porque... Não, cara, é muito perfeito. Assim, eu admito que o Nintendinho tinha aquele velho negócio de três cores e tal. Ele tinha pouquíssimas cores, mas esse jogo, cara, ele é inacreditável de bonito. Assim, ele é ultra colorido. Nem parece o jogo do Nintendinho. É verdade, é verdade. Os gráficos, assim, dos personagens, aqueles personagens, assim, rechonchudinho, é bem bacana também. É o que chama mais atenção, talvez, né? E ele serviu também de influência aí, como eu já comentei em outro episódio aí, pro Scott Pilgrim, né? Scott Pilgrim bebe da fonte total aí do River City Ransom. Então ficamos com a música Menu Shopping. É, na sequência, mais outra música aí. Calma aí, viu, JP? Tem outra música aí do Sidão. Tô calmo. Como eu tô falando, é só o preparo aqui. Esse foi o momento que JP e Sidão chegaram ao som do cartucho aí de mãos dadas. Olha que coisa mais fofa. Dá pra ver os dois saltitando de mãos dadas, sorrindo e felizes. Na sequência, a gente prepara a batalha aqui. Eles estão fazendo seu treinamento com a música Training, por Hideyuki Eto, Harumi Ueko e Tomoya Tomita, para o jogo International Superstar Soccer Deluxe, para o Super Nintendo. Na sequência, comentários. Se liga então nessa pérola. Aqui é um show de bola mesmo, velho. International Superstar Soccer Deluxe para o Super Nintendo, com a música Training, o Hideyuki Eto, Harumi Ueko e Tomoya Tomita. E aí, Sidão, manda ver aí. Dá o teu show de bola. Fala aí sobre o International. Bom, é um jogo que fez muito sucesso aqui no Brasil, né? Um passo instantâneo da Konami. É, a gente fez recentemente um verso sobre FIFA versus PES, né? E esse aí foi um jogo que plantou a semente pro que virou a ser o Winning Eleven e depois o Pro Evolution Soccer. Exatamente. Né? É, a versão deluxe, ela tem umas diferençazinhas pra versão principal, algumas coisas de melhoria de gráficos, de jogabilidade, e principalmente instituiu o multiplayer cooperativo, que você podia jogar os dois jogadores no mesmo time. É, com o mesmo time contra a máquina, que era assim, uma coisa bem, bem diferente que a gente tinha na época. Show de bola. O pessoal fala assim, antigamente não tinha DLC, né? Não, você comprava outro cartucho com o jogo melhorado. Cara, e assim, fez muito sucesso no Brasil, né? País do futebol. Sim. Né? O futebol pensado pelos japoneses. Mas, cara, foi durante muito tempo um dos meus jogos favoritos de futebol, até os jogos de futebol evoluírem bastante a ser quase simuladores como são hoje, ele foi o meu jogo favorito. Mais do que o Winning Eleven, até. Eu gostava muito de jogar ele. E ele tem o benefício de, cara, ele tinha um código fácil, então ele foi muito modificado ao longo do tempo. O Konami Code. Então a gente teve diversos home hacks aí famosos, tipo Ronaldinho com o Campeonato Brasileiro. Isso. Campeonato Brasileiro 96 e diversas outras versões. Inclusive, tem uma versão da Copa do Mundo de 2018. Cara, eu conheci gente... Saiu, cara, recentemente, não foi? Ele vem sendo modificado até hoje. Saiu mês passado essa versão aí do Copa do Mundo 2018, que é baseada aí no International. Olha, eu conheci gente, duas pessoas na verdade eu conheci na época, que não gostavam de videogame, mas que compraram um Super Nintendo só pra jogar esse jogo, velho. O único jogo que eles tinham era esse. Vou te dizer que tem gente assim até hoje, que compra o console só pra jogar FIFA. Não Vê? Joga mais nada. Eu acho um desperdício fodido, mas... Então, mas a questão, JP, é que assim, você podia comprar... Hoje você pode comprar pra jogar FIFA um monte de console, entendeu? O Internet Superstar Soccer Deluxe, ele tava só no Super Nintendo. Então assim, na decisão, em pesar a decisão de comprar um Super Nintendo... O Internet no Mega, Superstar Soccer tava no Mega Drive também. Você não venha ser caluniador aqui, não. Musicalmente falando, esse jogo ele tem músicas assim excepcionais, tanto ele quanto a versão que não é deluxe, né? Que eu tratei dela no episódio de esporte do Som do Cartucho, que foi com o Joel Suk, né? Acho que foi o episódio de abertura, da temporada. Comecei bem, né? Abrindo a temporada com o jogo, deu tudo certo. E, como eu falei, esse jogo ele tem músicas sensacionais. Esse episódio ia ser ainda melhor se fosse com o Joel Suk e com o Joel Santana. Mas foi ele falando só em inglês o tempo todo. Pois é. O Joel, ele achou muito bacana. E assim, ele ficou, depois também, ele falou que realmente, né, não sabia que jogos de esporte tinham músicas tão bacanas. E realmente, eu não sei... Eu não sei se é por conta da memória que o cara, tipo, aloca só a programação pra uma determinada coisa, tá ligado? Não tem muitos cenários, não tem muita coisa. E aí sobra, talvez, mais espaço aí pra música. Principalmente o Super Nintendo, né? Porque existia um recurso lá do chip sonoro que você poderia pegar a memória, você colocava a música na memória do jogo e ele ia transportando fragmentos da música pra memória do chip de música do Super Nintendo. Entendeu? Porque ele só tinha 64 kilobytes de memória, vê só. E ele só trabalhava com sampler, o Super Nintendo. Então, eles precisavam de recursos para poder deixar a música mais grandiosa, né, ou melhor. Então, ele pegava, colocava uma parte na memória do cartucho e a programação fazia com que essa informação que estava guardada no cartucho fosse, pouco a pouco, sendo transferida para o cartucho, para o chip de som do Super Nintendo, entendeu? Então, eu acho que eles usaram desse recurso bastante aí para os jogos de esportes, né? Porque, meu irmão, é um absurdo as músicas, como são sensacionais dos jogos de esporte. E assim, eu posso já começar a dizer aqui que o Sidão começou mandando bem. Ele começou com música fofinha, depois ele já partiu pra essa pegada assim, bem esportiva aí, que é uma coisa, tem um toque latino, né? Essa música aí do International Superstar Soccer. E ela tem uma virada que eu acho sensacional. Eu vou pegar esse pedacinho aqui, só um minutinho. Isso aqui, ó. Aqui, ó. Dá um apelo sonoro que é muito bacana isso aí. Mas o JP não vai ficar atrás não, porque agora é a vez dele. E ele já chega aqui. Vamos. Ele chega aqui agora chutando bundas. Né? Se você achou que International Superstar Soccer Deluxe é o top, ele já chegou aqui com pé na porta e tapa na cara com Shining Force para o Mega Drive por Masahiko Yoshimura com a música Tatakai Shiretsunari, que é a música da fase 4 do navio, né? A batalha lá do navio. Então vamos conferir essa pérola aí do Mega Drive. E JP, depois, por favor, faça as honras. Se liga então aí. Sim, senhor. Isso é SEGA. Deu pra sentir, né? Com certeza. Shining Force, então, aí pro Mega Drive, com a música Tatakai Shiretsunari, a música da fase 4 lá da batalha, no navio por Masahiko Yoshimura. JP, eu percebi que você tem uma relação muito estreita aí com Shining Force, porque você não só na sua playlist... mencionou ele do Mega Drive, as versões do Mega Drive, mas também as do Game Gear. Eu gostaria então que você compartilhasse com a gente aí essa sua paixão por essa franquia, porque me parece que você realmente gosta muito dela, né? Então, cara, o Shining Force, eu acho que ele consegue mostrar que a SEGA também consegue fazer bons RPGs, né? Tem um outro exemplo aí que talvez a gente fale um pouquinho mais pra frente, mas é porque... Assim, a Nintendo sempre foi uma empresa que foi uma expoente de JRPGs, né, cara? De RPGs japoneses. Sim. E enquanto que a SEGA sempre foi vista muito com aquele lado de, jogos mais arcades e tal, o que realmente acaba sendo um pouco verdade, né? O Super Nintendo, por exemplo, tinha uma gama muito maior de RPGs do que o Mega Drive. Correto. Mas o Shining Force, cara, quando você bate o olho nele, principalmente na parte da batalha, você consegue ver que é uma coisa que os caras tentaram fazer algo bem épico, né? Sim. Porque você pega o traço do personagem, você tem aquela visão ali meio de trás ali, sabe? Aquele cenário muito bem construído, uma coisa que te causa uma certa imersão. Sim, sabe? Então, sim. Assim, eu acho que ele é um jogo assim que tem muitas qualidades, né? Fora é pra... também aquele esqueminha de fazer uma coisa um pouquinho mais tática, né? Quando tá sim, ali fora da batalha e tal. Exato. Porra, é muito bacana. Muito pra bacana. Quem não conhece a série Shining Force, ela lembra um pouco o Fire Emblem, que foi lançado pro Game Boy, e também é uma franquia que já existe aí também desde o Super Nintendo, né? Mas aí é a versão exclusiva do Super Famicom. Mas ela tem esse lance tático também e essas batalhas dessa maneira aí. Mas o Shining Force, ele é excepcional e é um desses jogos assim que são tão majestosos que todo pack, né, de jogos aí que lança da SEGA, ele tá lá no meio, né, dos melhores de todos os tempos, incluindo aí no, dos RPGs, o Shining Force. Muito bom. E Albertinho? Oi. Eu acho que você foi muito feliz em escolher essa música aí, porque ela é uma música de batalha e é uma música que parece que tá colocando o herói pra cima, sabe? Uma música épica que tem tambor batendo. Isso. Sabe? Muito bacana. Então, muito mas ela foi proposital, um clima, né? Muito bom de batalha. Eu criei aqui o clima pra vocês começar o cacete, porque até agora tá todo mundo aí de levezinho. Mas agora que o pau vai comer, valendo. Sabe quando você manda cachorro, vai, pega! Né? Pronto. É o que vai rolar agora com o Mega Man X, com a música do Spark Mandrill, por Makoto Tomozawa, esse clássico aí do Super Nintendo. Então, Sidão, vai lá, pega o JP, vai, vai, vai! Eita porra, sangue nos olhos, hein? Essa daí se dão... Se a gente tava falando de tambor, hein? Oh! Essa daí, porra, larga o braço na bateria. Então. Essa é rock muito... and roll, cara. Oi? Essa é rock and roll puro. Então, Mega Man X aí com Makoto Tomozawa para com a música, né? Spark Mandrill. Quem não jogou esse clássico aí? Pois é, cara... É, Mega Man X, pra mim, acho que é o melhor jogo de... Acho que a série X1, 2 e 3, né? Sim. Acho que eles são os melhores jogos de plataforma do Super Nintendo. É, e pra mim, o Mega Man X, cara, ele mostra que o jogo de plataforma, ele também pode ter uma boa história, né? Sim, pode fugir sim. Um pouco daquela linearidade dos jogos de plataforma. É, o jogo de plataforma, no geral, ele teve muito sucesso nessa era 16-bit, muita coisa foi feita, mas o Mega Man X se destaca, tanto por uma história muito boa e por fugir dessa linearidade que a gente estava acostumado, né? Sim, o gameplay bem sólido, né? E o fator replay é absurdo, porque foi o primeiro jogo que implementou a ideia de você, pouco a pouco, incrementando a sua armadura, né? Que você pegava o capacete, pegava a X-Buster, pegava aquelas pernas lá, né, para dar o dash, o peitoral para defesa, e fazia com que você voltasse todas as vezes, né, para as fases. Você não terminava logo o jogo. Depois de terminar os chefes, você tinha que tentar voltar para pegar... Tentar voltar não, você tinha que voltar para tentar pegar os corações, né, os heart tanks e os tanques de energia, né, para você conseguir vencer a sua batalha contra o Sigma. Não é isso? Isso aí. É, nesses aí, né, os robôs, eles são mais avançados, né? Os robôs. Tem os Mavericks, né? E os Hunters, né? É isso, Maverick Hunters. Isso. E aí, como você falou, a história do jogo, ela é sensacional, ela realmente tem uma profundidade, não só pelo fato do Mega Man ter sido projetado para o futuro, né, o Mega Man X, porque o Dr. Light aí que imaginou, né, a criação dele, fez o robô e deixou ele lá congelado, porque ele sabia que no futuro, se desse merda, tava lá o X para poder salvar o planeta. E foi o que aconteceu, né? Porque o vírus se instaurou lá nesses robôs aí, os Reploids, que diga. Eram os Maverick Hunters contra os Reploids, né? E o lance do Reploid era o mesmo da série de robôs do Mega Man, né? Da série clássica do Mega Man. Eram robôs que era para poder ajudar os humanos. E aí o Sigma, que era um Reploid também, ele meio que se rebelou. E aí implementou... Ele pegou um vírus, na verdade. Isso, né? Ele lança esse vírus aí e faz com que os Reploids passem a trabalhar para ele, né? E fiquem questionando realmente se é isso que um robô tem que fazer. Cuidar de humano, né? Servir de escravo, né? É uma coisa assim revolucionária para um robô. Então ele quer se livrar dessas amarras dos seres humanos e ter independência, né? Porque todos eles são dotados de inteligência artificial. E aí é aquele, o Sigma é aquele vilão que você sente raiva dele, mas que você entende a motivação dele. E aí é que tá a profundidade da história do jogo também, né? Uma coisa que você até então não tinha visto isso em nenhum jogo, entende? E o Mega Man X, ele traz isso pra gente, né? E, cara, esse jogo apresenta um outro excelente personagem tão bom quanto o Mega Man, né? Que é o Zero. Sim. Que é aquele... Que é o, tipo, o Hunter que sobrou ali. Exatamente. E assim, entendeu ele... que as coisas estavam erradas e ele vai lá, aparece pra ajudar o Mega Man. Exatamente. Ele tirou aquele gosto ruim que ficou de quem não pôde jogar com o Proto Man, né? Quando viu ele aparecer na primeira vez no Mega Man 3, né? Que porra, que massa, cara de capacete com um... Como é que dá o nome? Um echarpe, né, no pescoço, aquele lenço, né? Um escudo, pô, personagem super badass. E você tava lá jogando só com o Mega Man azulzinho, bonitinho, fofinho. E maneiro que também esse jogo teve uma versão do PSP também que ficou maravilhosa, né? O remake, né? É, o Maverick Hunter X. Isso, e assim, foi até legal você falar isso aí, JP, porque... Tá tendo aí o relançamento do Mega Man, né? Que vai sair pro Switch, PS4, Sony. Qual é a versão do Mega Man? É o 11? Qual é? Mega Man 10, 11? Qual é? Que ele vai reverenciar. A gente teve o Mega Man Collection, que foram dos Mega Mans originais clássicos, né? Do 1 ao 10. Sim. E vai ter o relançamento da série X agora pros novos consoles também, além do Mega Man 11. Ah, tá. Mas o Mega Man 11, ele não então. Ele não é da série X, não. Ele é Mega Man 11. Então, eu sei. Que é o Mega Man 11. Mas eu achei legal que o JP falou isso aí. Porque tá todo mundo falando aí do Mega Man 11. A forma como ele tá se apresentando, né? Graficamente, de gameplay. E assim, a gente já viu isso quase parecido na versão do PSP, esse remake aí que o JP citou, né? É, a diferença que você tem nessa versão é mais com relação ao visual do personagem, né, do Mega Man. Ele, em vez só de mudar de cor, ele fica com a roupa diferente, né, a armadura diferente, quando ele ganha a habilidade do inimigo, né. Lógico que teve algumas implementações aí no gameplay, aí que eu sei que houve melhorias, mas assim, graficamente falando, não é nenhuma novidade, porque o PSP já trouxe pra gente através do remake aí do Mega Man X, né? Então, ficamos aí com Spark Mandrill, né? Eu escolhi essa daí a dedo, porque eu sabia que o Sidão ia gostar, pelo Makoto Tomozawa aí. Mas aí o JP não deixa, né, fácil isso aí, não vai deixar passar essa daí em branco. E ele traz aqui na cara do Sidão outra. Sidão achou querendo tirar onda aqui com o Mega Man X. Ele chega com Dragon Ball Z Buyu Hetsuden para o Mega Drive, com a música Staff Roll por Shinji Yamagishi, Ashii e Yoko Mizuta. Então se liga aí, JP, vamos lá, viu? Caramba, JP botou quente aqui, hein? Dragon Ball Z Buyu Hetsuden, com a música Staff Roll por Shinji Yamagishi, Ashii e Yoko Mizuta. Fala aí, JP, desse jogo. Cara, eu adoro esse jogo. As músicas dele são sensacionais. Absurdas. Tem uma música, inclusive, de abertura, a música da tela principal, caraca, maluco, que é um rock'n'rollzão, assim, um metalzão, sabe? Sim, se der sim. A oportunidade de dar uma olhada no YouTube, tem a galera que faz cover com guitarra mesmo. Caraca, mano, destrói. Muito bom. Mas ele é um jogo, cara, que ele vem naquela mesma pegada lá do Super Butoden, do Super Nintendo, né? Uh-huh. Aquele lance de os personagens poderem se afastar e mesmo assim a tela só dá uma dividida e cada um faz o que quiser ali, né? Na distância. O que é uma implementação incrível já. Pra época, foi uma sacada genial, porque ele conseguiu, né? Trazer esse elemento do Dragon Ball. Porque, como todo mundo sabe, um planeta não é suficiente para dois lutadores, né? Então, como é que eles iam colocar o espaço de um planeta numa telinha quadrada, dividindo ela, né? Com certeza. E, pô, foi uma sacada sensacional. Sensacional. Isso, inclusive, teve um pouco de dificuldade de ser feito no Mega Drive e tal, tanto que alguns emuladores mais antigos tinham até dificuldade de reproduzir isso. Sim, sim. Mas, pô, fantástico, cara. Inclusive tem alguns personagens que não tinham na versão, nenhuma versão do Super Nintendo, o Rikun, o Capitão Ginyu e o Kuririn, só aparecem nessa versão, ali nos 16-bits, né? Show de bola. Então, assim, já tinha essa outra questão, né? Mas assim, jogo muito bom, conseguiu suprir as necessidades ali no Mega Drive, mesmo utilizando só três botões. Então, tipo assim, em vez de apertar o L pra voar pra trás, dava dois toques pra trás, sabe? Sim, sim. Mas funciona perfeitamente bem, cara. Não, e a interface, que é sensacional, né? Porque você só tem três botões e respondem tudo muito bem, né? Tem um botão de ataque, tem um botão de chute, ou de soco, de chute, né? Isso. E eu acho que é o do Ki, né? Que é o botão C, eu acho. Uma coisa assim. É o botão de você voar. Isso, de voar. O que você segura o chute ao mesmo tempo e dá isso, aquela carregada. Isso. Exatamente. Então, assim, poucos botões, mas que funcionam muito bem. Na verdade, os jogos do Dragon Ball Z, Eles têm uma interface muito simples. Eu tenho aquele, que eu acho que é o 4, o Budokan, Budokan, sei lá, que veio num pack aí que eu comprei, que foi o aniversário do Street Fighter. Aí vinha ele e o Mortal Kombat. Pra qual console? É, pro PlayStation 2. O Budokai Tenkaichi, talvez. Acho que é, deve ser esse aí. São três, é um pack que vem com três jogos. Vem o Street Fighter com aniversário. O aniversário dele, de 15 anos, eu acho. É, esse, o Dragon Ball, e o Mortal Kombat, o Deadly Alliance. Esse pack aí. Cara, e é sensacional. A jogabilidade é super simples. Você consegue desferir combos assim, à torta e à direito, com a maior facilidade do mundo, né? Você consegue fazer os especiais de forma simples. Então, isso empolga pra quem tá jogando. Porque a grande sacada do jogo de luta é justamente você dar fluidez nos movimentos, né? Você quer ver o pau descer ali, comer no seu oponente, né? Você quer dar sequência pra ver o cara no chão e você tirar ondas. Ah, se lascou, otário! Entendeu? E esses jogos, cara, como você falou, eles são fáceis de você conseguir começar isso. A jogar. Mas não quer dizer que você vai jogar igual um cara que é mais experiente, porque ele tem uma gama, tem uma outra infinidade de movimentos que torna ele muito complexo pro jogador mais antigo. Sim. Então ele é muito legal pra quem tá começando e pra quem quer se aprimorar, sabe? Muito sim, bom. Mas assim, a curto prazo ele tem uma curva de aprendizado, assim, até fácil de você pegar logo. Tem. Tá ligado? Com certeza. E isso é que é o bacana do jogo. Então olha só, a gente começou aí com o Sidão abrindo com River City Ransom e o seu International Superstar Soccer, né? Daí... JP preparou o terreno com Shining Force, né? Aquela coisa tensa ali, aquela... Chega a sentir o peso no ar. Sidão partiu pra briga com Mega Man X, com seu Spark Mandrill, né? E agora, JP tá aí com seu Dragon Ball Z, com a música do Staff Roll. Vão decidindo aí quem se deu melhor até agora, viu? Porque pra mim tá pau a pau. Na sequência, a gente continua aí com o JP, dessa vez com o clássico Sonic the Hedgehog 3, com a música Competition Menu, né? Esse jogo foi lançado, lógico, para o Mega Drive, com os compositores nada mais, nada menos do que Michael Jackson e Brad Buxer. Então, se liguem aí nessa delícia e depois mais comentários aí do ilustre JP. Que swing delicioso! Competition Menu para o jogo Sonic the Hedgehog 3 pelo compositor Michael Jackson e Brad Buxer. JP, manda ver! Pô, cara, esse jogo aí, cara, é o meu preferido do Mega Drive, né? Na verdade, o Sonic 3 e Knuckles, né? Quando coloca você pediu. As duas fitas. Exato, juntinhas. Só que... E muito me surpreende um japonês chamado Michael Jackson, né? Tô vergonha dessa cara. Mas cara, assim, o Sonic, se a gente for pegar pra analisar, ele, se você pegar ali Sonic 1, Sonic 2, Sonic CD e Sonic 3, eles são muito diferentes na sua jogabilidade, todos eles, sabe? E, assim, desde o primeiro, a primeira fase, a Green Hill Zone, ela te entrega uma ideia de que o Sonic é aquele velocidade, né? O tempo todo e tal. Só que aí depois ele começa a ficar um pouco mais cadenciado. Isso. Né? Por exemplo, na Marble Zone ele já não é mais essa corrida frenética. Não, ele para, trava tudo. É. E aí já no Sonic 2 já é um pouco mais veloz, né? Desde a primeira fase, na Chemical Planet tem bastante ladeira, né? Pra você pegar velocidade e tal, isso aqui. E o Sonic 3, eu acho que ele consegue pegar tudo isso daí e misturar, acho que tudo na medida certa, sabe? Além dos power-ups bacanas que tem das proteções dele, né? Que tem efeitos diferentes, não só proteger, né? O lance do fogo, de respirar debaixo d'água. Isso. Aquela que atrai os anéis, sabe? Sim, então, sim. Então, assim, pra mim, assim, é o mais gostoso de jogar e é o que eu pego pra jogar sempre. Eu tenho aqui no Mega Drive, cara, sempre que eu pego, aí eu zero com todo mundo bonitinho. Sonic mais Tails, só Sonic sozinho, só Tails, só Knuckles, sabe? Massa. Pego todas as esmeraldas, super esmeraldas, é um prazer que eu tenho, é muito bom. Eu preciso dizer que eu tive esse jogo na época, lógico, a versão pirata, mas por incrível que pareça, ela salvava. Porque caraca, você foi abençoado. É, então. Porque é o único Sonic que você tem saves, né? Porque o jogo é grande pra caramba, né? As fases são bem... São, assim, elas são voltadas, como você falou, também para a exploração, além de usar esse fator de velocidade dele, né? Porque você tem que procurar os anéis gigantes pra entrar nas fases especiais, sabe? Exato. Então, você não faz um caminho reto só. Exato. Você tem que parar, subir, descer. Mas, assim, dos três, na época, foi o que não me chamou muita atenção. Tanto é que eu passei ele adiante facinho, facinho. Porque eu achei ele, assim, na época, e até hoje eu acho ele, que ele é muito poluído visualmente. Tem muita informação na tela ali. E, assim, é um jogo que eu sei que ele é muito bom, porque pelos fatores que você já supracitou aí, esse lance da você ter essas proteções, né? Esses campos de força, né? Pra água, pro fogo, do magnético, né? Que é pra atrair as argolas. E tudo isso gera um gameplay diferente ao longo do jogo, né? Porque pra cada proteção que ele tem, é um ataque diferente também que ele tem, não é isso? Ele com certeza. Com a bola de água, ele quica. Ele faz uma ação, né? O fogo, ele fica aquela bola de fogo, assim, lógico, não uma bola de fogo, mas é um ataque diferenciado. Então, isso afeta o gameplay dele ao longo das fases. Então, eu reconheço a importância do Sonic 3, mas, assim, eu fiquei com aquele rançozinho, sabe, da época da minha adolescência, quando eu tive ele. E é um jogo que eu preciso revisitá-lo pra poder... ele me conquistar, entendeu? Aham. Uhum. Porque assim... Eu acho, cara, que se você revisitar ele, você vai ver muito dessa poluição que você diz, por exemplo, na Carnival Night Zone, que é aquela do parque de diversões. Sim. Mas também vai ver alguns cenários muito clean, que nem é a Escape Zone, que é aquela de gelo, sabe? Sei, sei. Então ele fica meio na dúvida, eu acho. Legal, legal. Da trilogia dos Sonics, né, da trilogia clássica, o que mais me chama a atenção é o Sonic 2, né? O primeiro... Assim, chama a atenção, mas eu acho que o segundo ele conseguiu fazer o ajuste fino que precisava, né? Ele trouxe aquele elemento de velocidade, como você citou bem aí, que ficou travado, né? Na Marble Zone em diante, quase. Então o Sonic 2 ele consegue ter mais essa velocidade aí, em detrimento da exploração, né? Tanto é que, como você falou também, o 3 ele corrige isso, ele traz essas duas coisas: exploração com velocidade. Mas assim, talvez o jogo que consiga expressar isso da melhor forma do Sonic seja o Sonic Generations, né? Que ele realmente é um jogo rápido. E ele pega o que foi que deu certo do Dreamcast com a série clássica, né? Que é muito bacana, não sei se vocês jogaram, eu tenho ele. E joguei, platinei. Muito bom, amor. Né? Maravilhoso. Me fez até dar uma chance pros Sonics em 3D, que eu não era muito fã, não. Aham. Uhum. Ele vale a pena aí, tanto essa série clássica que a gente já mencionou aí, a trilogia, como esse, o Generations, porque ele corrige tudo que era aquela versão que você falou de 3D aí, né? O Sonic é uma franquia, né? Usar a engine do Mario aí. Como é, Sidão? Usar a engine do Mario pra ficar bom agora? Onde é que quica a pessoa aqui? Não dá, não. O Mario não tem a velocidade do Sonic, não. É impossível usar a engine do Mario do Sonic. É um gordo simpático, né, pelo menos. Gordo que come um monte de pizza, pô. Tem mais que... Sai embolando, né? O JP é neta, foi o que ele gosta do Sonic, cara. Eu gosto de gordo, eu sou de gordo. Então ficamos aí com essa maravilha, esse swing aí todo, essas pitadas do funk, com a música Competition Menu, pelo compositor aí Michael Jackson e Brad Buxer, para o jogo Sonic the Hedgehog 3. Muito bom, muito bom. É, o JP, eu preciso ser claro aqui, ser honesto, ele sugeriu a fusão aí do Sonic Hedgehog 3 com o Sonic o e Knuckles, não é isso? Isso. Mas eu não sei se tem mudança nas músicas. E não, não tem. Né, não tem. Eu fucei na internet pelos arquivos e não encontrei. O que encontrei foi só o do Sonic 3. Né? Ou rola isso, as músicas do Sonic Knuckles, ou rola as músicas do Sonic the Hedgehog 3. E aí eu preferi pegar essa. Aí eu dei uma desviada, mas assim, me mantendo no curso. Mas viu? É ótima também essa música. Gostou? Pronto. Então, na sequência, parece que o tempo vai fechar agora aqui, porque Sidão acho que não tá muito contente aí com esse avanço do JP nessa música, porque só tem música filé até agora aí. Claramente JP... eu tô dominando. Oi? Claramente, eu tô dominando essa luta. Uhum. Então ele fecha o tempo agora com a música do The Legend of Zelda, Link to the Past, com a música Dark Golden Land, pelo mestre supremo aí, o Koji Kondo. Então vamos conferir essa delícia aí, relembrar, né, do Super Nintendo, esse clássico de ouro aí. Se liga aí. Show de bola! Dark Golden Land para o clássico The Legend of Zelda Link to the Past pelo mestre aí, Koji Kondo. Sidão, diz aí, como foi tua experiência com Zelda? Porque a minha foi de explodir cabeça. Depois eu conto. Fala a tua primeira aí. Então, cara, é um jogo que começa na porrada já, né? De cara. É, com toda aquela introdução do começo do jogo, o próprio material do jogo já dá uma impressão muito boa do que ele vai ser. E foi um jogo, cara, que mexeu muito comigo, sabe? É, o Super Nintendo, ele foi um videogame que eu joguei já um pouco mais velho, né? Já entendendo um pouco mais as coisas. E eu pude curtir muito. Foi um jogo que eu passei muitas horas jogando. Gastei muitas horas. Acho que tanto quanto The Division agora. Assim, eu levei... Cara, eu gastei centenas de horas, assim. Mais de 100 horas, no mínimo, pra terminar esse jogo. Porque eu queria andar tudo, eu queria ver tudo, eu queria entender tudo o que acontecia. Dois... Cara, é um jogo que tem muita ação, né? Apesar de tudo, apesar de ser um RPG clássico e tal. É um jogo que tem muita ação, né? É, ele começa com bastante ação logo de cara. É uma história que vai te prendendo. E pra mim é um jogo que foi só melhorando com o passar dos anos, cara. Eu preciso sentar ele pra jogar ele de novo. mas tudo que eu lembro dele, ele parece cada vez melhor, cada vez que eu lembro. Sim, o Zelda é excelente, né, do Super Nintendo. É o jogo que definiu a série, né? Todos os jogos que vieram depois, eu acho que até a versão lá, o Twilight, tá nos moldes do Super Nintendo. O depois foi que mudou, né? Quando chegou lá o Wind Waker, depois essa versão aí mais recente, que ele tá com essa Breath of the Wild, né? Que ele tentou resgatar o formato do Nintendinho. Mas é a versão definitiva, digamos assim, do Zelda, né? Que foi a que teve mais influência na franquia, a gente pode dizer assim. E eu tive ele, essa versão do Super Nintendo, na época da Playtronic. Veja só que sorte eu tive, com o manual em português, vi os mapinhas. Isso traz toda uma imersão pro jogo, que é absurda. Diferente de você só pegar o jogo e jogar, né? Porque nos intervalos eu ficava lá folheando o manual, olhava a caixinha do jogo, enfim. Do jeito que tinha que ser na época, né? A gente tinha mais tempo também pra fazer isso. Hoje em dia não tem tempo nem de espirrar, quanto mais pra estar olhando o manual de The Legend of Zelda. Mas então, eu falei várias vezes em vários podcasts, inclusive o que a gente participava na época lá, o Player Select, que eu tive uma experiência sensacional com o Zelda, porque foi amor à primeira vista. Eu peguei o jogo emprestado com um colega, que era do colega dele. Né? O colega tinha emprestado pro colega, o colega emprestou pro meu colega, que esse meu colega me emprestou. Vê que nó da porra. E o resultado é que ninguém gostava do jogo e acabou passando na mão de um que ficou louco, que fui eu, né? Pois é. Cara, e com esse jogo também é importante, porque ele foi importante pra Nintendo, assim. Primeiro que ele se tornou um dos carros-chefes da empresa, né? Esse jogo, ele planta o Link ali e a Zelda como um dos personagens principais da Nintendo no geral. E fez com que a Nintendo... Foi o pontapé inicial pra que a Nintendo pudesse criar várias Hyrules através dos jogos, né? Sim. Tudo que acontece hoje, se você pegar a cronologia que depois a Nintendo liberou, nas plataformas mais recentes, tudo começa a nascer um pouco ali no Link to the Past, né? Sim, sim. Pois é. Então ficamos aí com a música do Dark Golden Land, né? Para o jogo The Legend of Zelda Link to the Past para o Super Nintendo, por Koji Kondo. E parece que o áudio aí do JP tá voltando para ele também. Não sei o que tá acontecendo. Voltou, parou já, mas voltou. Não sei que mal assombra é esse do Skype. Mas aqui, assim, a gente erra e continua gravando, viu? Com certeza. Não para, não. Na sequência, essa maravilha que eu tive a oportunidade de rejogá-lo agora, né? Coloquei até no Twitter, compartilhei aí com os coleguinhas, o Shadow Dancer, The Secret of Shinobi, para o Mega Drive, por Keisuke Tsukahara, com a música, a melhor música do jogo, na minha opinião, que é Statue of Liberty, a música da fase 3/2, desse clássico aí do Shinobi para o Mega Drive. Então se liga aí e depois JP vai fazer alguns comentários que eu vou fazer um adendo. Se liga então. Que potência, bicho. Eu sou apaixonado por essa faixa aqui. A música da fase lá da Estátua da Liberdade, né? Statue of Liberty, por Keisuke Tsukahara, para o jogo Shadow Dancer, The Secret of Shinobi. JP, manda ver aí, e eu depois eu quero acrescentar uma coisinha aí, que rolou um bate-papo aí esse final de semana, muito bacana, quer dizer, essa semana, né, sobre esse jogo aí. Diz aí, como foi a tua experiência com Shadow Dancer? Cara, Shadow Dancer, ele é fantástico, sabe? Ele veio como um spin-off ali do Shinobi, e hoje eu gosto mais de jogar ele do que o Shinobi original. Porque, por exemplo, o Revenge of the Shinobi, ele é um jogo grande pra caramba, sabe? Vou nem entrar no mérito da dificuldade, né? Que a gente sabe como é que é. Sim. Sinistro jogar aquele jogo. Mas eu consigo me divertir muito mais com Shadow Dancer do que eu consigo sentar aqui pra ligar o Mega Drive, jogar e jogar do início ao fim, sabe? Enquanto o Revenge of the Shinobi são muitas horas de jogo, aí fica, tipo, praticamente impossível. E eu gosto pra caramba também da jogabilidade do cachorro, né? Porque é uma parada que diferencia dos outros Shinobi, né? E, além disso tudo, ele é um pouquinho também difícil pelo fato de você não ter uma barra de energia. Sim. Né? Qualquer toque, já era, você morreu. Então, isso faz você ter bastante cuidado, se esconder bastante pra não levar um dano ali e botar a fase a perder. Então, muito bom, gosto muito dele. E aquela fase também, finalzinho ali, que é no escuro, é muito maldita, né? Vamos falar a verdade aqui. In the darkness, puta merda, velho. Que fasezinha cabulosa, bicho. Aquela não existe, não. É pra deixar você arrancando os cabelos de raiva, velho. Com certeza. E vale lembrar também que ele não é o Shadow Dancer do arcade, né? Aquele lá ganhou um portezinho pro Master System, né? Isso aqui correto. É uma outra versão do jogo. Correto. Então, foi bacana você ter falado isso, acho que você deve ter acompanhado lá a minha discussão lá com os ouvintes aí, eu acredito que sejam ouvintes, não sei se do som do cartucho, mas do Versus, com certeza são, que é o Vinícius e o Fabrício, né? E teve também o Fábio Alcântara lá, que sempre tá acompanhando a gente lá no Facebook, e eles perguntaram esse lance aí, né? É Shadow Dancer um spin-off da série? E eu achei, no primeiro momento, que não fosse, porque eu imaginei que ele fizesse parte de um canon. E eu comecei a fazer uma busca lá pela internet, tudinho, até coloquei uma imagem no grupo pra poder corroborar, né, que realmente era como é que se diz? O canon por conta lá do Shinobi 3. Né? Eu coloquei lá a como é que dá o nome? A imagem do jogo do Shinobi 3 e a imagem da capa. E eu achava que o Shinobi 3, a palavra Shinobi 3, só aparecesse na capa do jogo e não na abertura do jogo. Mas aí depois eu vi que aparece também na abertura do jogo. Então, cagou tudo. Mas aí eu fazendo lá uma análise, né? Porque eu fui a fundo no negócio e descobri que a franquia Shinobi, ela não possui um canon. E os eventos que existem em cada um, aparentemente, eles não estão tão relacionados como a gente, né, poderia imaginar que estivessem. É como se o Shinobi do arcade, a sequência dele fosse o Shadow Dancer, enquanto que o Revenge of Shinobi, o do Mega Drive, a sequência dele fosse o Shinobi 3, entendeu? Aquele Return of the Ninja Master. E eu achava que ele se chamava 3 justamente por conta do Shadow Dancer, né, que seria o 2. Mas na verdade, não é. É uma história muito doida, porque o Shadow Dancer, a história norte-americana, fala que o Fuma, que é o personagem, né? O Fuma, ele foi visitar um amigo, e aí, essa história do Mega Drive, ele passou a descobrir um plot lá que tava tendo lá com gangsters que estavam raptando crianças, jovens, entendeu? E aí tem essa gangue aí que é a Union Lizard, que é dominada aí por esse lagarto gigante aí que controla todos esses ninjas. E aí ele quando Inclusive, foi... Inclusive, cara, se você me permitir rapidinho, isso é mais um retorno da jogabilidade que tinha no Shinobi original, né? De você resgatar ali na fase, né? Exatamente. Que no Revenge of Shinobi também não tem. Exatamente, por isso que eu falei pra vocês aí. Que é como se o Secret of Shinobi fosse uma sequência, entre aspas, que não é uma sequência, do Shinobi do Mega Drive, ou dos arcades. Enquanto que o Shinobi 3 seria a sequência do The Revenge of Shinobi, entendeu? Então o Fuma descobre lá, ele vai visitar um amigo, descobre esse plot aí das crianças que estão sendo raptadas, e o amigo dele é morto por essa Union Lizard. Então ele sai em busca de vingança, né, do amigo aí, e no processo ele vai salvar as crianças também. A versão japonesa diz que o Fuma, que seria o caba lá que tem o cachorro, é o filho de Joe Musashi. É como se fosse uma espécie de Joe Musashi Jr. Entendeu? Yeah. A versão japonesa. Então, assim, eu entendi a história da seguinte maneira. Secret of Shinobi, ele teve um problema de localização, na verdade. Entendeu? Quando a galera recebeu o manual lá do Japão para os Estados Unidos, eles interpretaram de forma diferente. Então acabou gerando esse problema todo, e ele não é o Secret of Shinobi, o Shinobi 2. Ele ficou apenas só como Shadow Dancer, entendeu? Então ele perdeu essa sequência cronológica aí, justamente por conta da localização. Foi que eu consegui entender desse fuzuê todo. É porque aí... acho que a série principal, se eu não estiver falando muita besteira, ela é o Shinobi, o Shinobi Super Shinobi, que seria o Revenge of Shinobi, sim, e o Shinobi 3. Sim, exato. Exatamente. Entendeu? E aí, como você falou... E aí, esse acho daí que... já é o filho do Joe Musashi e tal. Aí já é outra história que estão contando. Exatamente, exatamente. Então, eu espero que tenha esclarecido a dúvida aí, porque realmente funcionaria como se fosse um spin-off da série. Eu falei besteira, achei que era sequência, mas não é. E, na verdade, é o que o JP tá falando aí também. Então, ficamos aí com essa maravilha, uma das melhores músicas que tem aí do jogo, né? O Statue of Liberty. E vamos para outro jogo aí do JP, com a música Motavia, para o jogo Phantasy Star do Master System, por Tokuhiko Abo. Então, se liga aí e depois mais comentários. Delícia! Motavia, então, para o jogo Phantasy Star do Master System pelo mestre Tokuhiko Abo. JP, manda bronca aí, como foi tua relação com o Phantasy Star? Cara, Phantasy Star, eu acho que ele é um RPG maravilhoso e de muita personalidade, eu acho, sabe? Tanto pela parte visual, né, e do tema tratado, né, porque assim... A gente tá muito acostumado, pelo menos na época, com aquele RPG medieval e tal. E o Phantasy Star coloca muito lance de tecnologia, sabe? Sim. Uma coisa que... Futurista, né? Era uma coisa já ali à frente do seu tempo, né? De pegar o RPG de videogame e colocar outros elementos, né? Não só trabalhar com o medieval. E fora também, cara, uma coisa que eu acho impressionante até hoje, algumas, né? A gente não tava acostumado com save game no Master System, era de senha, sabe? O negócio, o jogo, sim, salva a Tectoy teve muito carinho em trazer esse jogo pra gente totalmente traduzindo em português, que é uma coisa que na época era inimaginável, cara. Agregou muito, né? Tinha um ou dois jogos só. Com certeza, porque o RPG, cara, é texto pra caramba, né? Isso. É conversa e tomada de decisão. Então, assim, você, criança, conseguir entender tudo que estava acontecendo no jogo é fantástico. Exato, sabe? Foi um diferencial enorme na época. Claro, claro. E outra coisa que eu gosto também é, por exemplo, quando você entra ali nos lugares, nos labirintos e tal, e você tem aquela visão em primeira pessoa, sabe? Muito bacana você encontrar um baú, sabe? Encontrar um inimigo ali dentro. Uhum. E você pensar no Master System, cara, eu acho que é um gráfico até maravilhoso pra época. Sim, sim. Eu, na época, eu meio que torci o nariz pra ele, né? Porque eu não... Mas por quê, cara? Porque eu não conseguia compreender a mecânica do jogo, sabe? Ah, sim. Eu tava mais acostumado naquela pegada dos jogos de plataforma. E sim, sim. RPG, até a época do Master System, talvez o único ser que eu posso chamar de RPG é o Golvelius, né? Aquele The Valley of Doom. Sim, sim. Que nem é tanto um RPG, ele usa elementos, né? Um jogo mais de ação, né? Aventura, feito uma espécie de Zelda do É um Zelda. Né? Do Master System. Então, assim, eu não fazia sentido aquilo pra mim, aquele jogo, a forma como ele era apresentado, justamente pelo fato de eu não conhecer RPG. Porque eu havia jogado um parecido com o Phantasy Star, que foi aquele Miracle Warriors, que, se eu não me engano, ele faz parte do universo de Dungeons and Dragons. É um excelente RPG também pro Master System, mas eu não conseguia entender nada daquilo ali. Então, pra mim, eu criança, né? Criança pré-adolescente, acho que eu tinha o quê? 11, 12 anos aí. Não conseguia, né, entender a profundidade da coisa. Mas eu via... Idade da falta de paciência. É, exatamente. Mas eu vi uma mobilização por parte de alguns colegas do lance assim, da galera se juntava na casa de um colega meu pra poder jogar o Phantasy Star. Tipo, dormia lá e tentando pegar lá o Miau, parece o gato, que tem um gato chamado Miau, né? Sim, sim. Entende? Sim, sim. E ficava discutindo isso aí, e eu achava aquilo, assim, bacana, mas é como eu falei, não conseguia entender o porquê daquilo tudo, sabe? Então... E até pro RPG, ele era um pouquinho diferente, porque, por exemplo, item de cura, você não tinha... Sabe? Ah, é? Por exemplo, tem mais de um monstro pra você enfrentar, só que ali na imagem aparece um só e você vê o HPzinho ali agrupado do lado. Entendi. Então, tinha algumas diferenças porque a gente tava acostumado também de RPG, né? Entendi. Pois é, então aí o Phantasy Star meio que passou em branco pra mim. Eu tentei ainda jogar agora um pouco mais velho, mas bicho, pensa num RPG difícil, viu? Pra poder você sair da primeira cidade ali, velho, eu não tinha acordo, não. Eu tomava um pau daquele monstro que fica ali no rio, né? Logo na saída da cidade. Não saía dele de jeito nenhum, velho. Eu desisti. eu não senti que tinha uma progressão muito boa o jogo, não. Mas eu sei, eu reconheço a importância dele. Eu vou te falar que eu tenho uma maldição com esse jogo, que eu nunca consegui zerar ele. Sempre acontece alguma coisa, de eu perder o jogo salvo, vou ter que devolver a fita. Sempre acontece alguma coisa. Que merda. Pois é. Olha só, vou dar só um recadinho pro ouvinte. Eu imagino que vocês já devam ter percebido que a gente está passando por dificuldades técnicas, né? Tá dando um barulhinho aí e tudo. Por favor, ignorem, né? Se concentrem em nós apenas. Então, ficamos aí com a música da fase lá do Motavia, né? O planeta, né? Na verdade, Motavia. É o planeta ou é a cidade? Depende, cara. Eu acho que deve ser o planeta essa música aí, do Motavia. Para o jogo... Eu não tô lembrando o nome. É, para o jogo Phantasy Star do Master System, por Tokuhiko Abo. Essa escolha aí do JP, esse de RPG, né? Porque eu dividi, eu esqueci de comentar no início do programa, que eu passei essa pauta pros meninos aí e disse que eles escolhessem dois jogos de luta, dois jogos de RPG, dois jogos de plataforma e dois jogos de esportes. E aí eles trouxeram pra mim essa seleção de jogos e eu disse, olha, eu vou fazer a seleção musical... Vocês só ficarem encarregados de passar a seleção dos jogos. Então eu tô aqui fazendo esse adendo já aqui no meio do programa pra poder esclarecer como é que funcionou esse critério aqui da seleção musical. Na sequência a gente sai do RPG clássico e vamos pra outro ainda mais clássico, escolhido aí pelo Sidão, que é o Chrono Trigger, né? Pro Super Nintendo, pelo mestre aí Yasunori Mitsuda, com a música Wings That Cross Time. belíssima música. E Sidão, depois é contigo. Até lá, vamos ouvir essa pérola. Belíssima, Wings That Cross Time, para o jogo Chrono Trigger por Yasunori Mitsuda. É, eu escolhi essa música aqui, além de ser belíssima ela, né, uma das mais belas do jogo, porque ela meio que condensa alguns elementos da música de abertura do Chrono Trigger, né? Sidão, como foi tua relação aí com esse jogo? Bom, cara, eu considero, apesar de gostar muito do Link to the Past, considerar um dos melhores RPGs de todos os tempos, de ter plantado a semente do que foi a franquia Zelda pra Nintendo, pra todo mundo, cara, pra mim, o Chrono Trigger é o JRPG definitivo. Apesar de eles serem jogos diferentes, né? Mas em termos de jogos, esse RPG típico japonês, ele pra mim plantou o que é o JRPG definitivo pra mim. Porque assim, primeira junção, né, cara, de tantos talentos, né, o Dream Team, pra fazer um jogo desse, não tinha como sair um jogo ruim. Pois é. Tá falando aí de Akira Toriyama. Exato. A gente tá falando do Hinoburo Sakaguchi, do Final Fantasy. O Nobuo Uematsu também, que ajudou, né? Junto com o Yasunori Mitsuda também. É, o Nobuo Uematsu, ele ficou doente, né? É, e aí ele assumiu o Yasunori. No meio da produção do jogo. No meio da produção do jogo, então o Matsuda assumiu lá e continuou fazendo e tal. E a gente tem também o Rory lá, o criador Dragon Quest. Enfim, muita gente boa pra criar esse jogo, né? E isso é perceptível desde o início do jogo. Quando você tem um Chrono ali acordando com uma trilha sonora devagarinha, sim, aquele clássico RPG. Tem que começar acordando, né, o herói. Senão é. Inclusive até o Zelda, né, acontece isso com ele, né? O Link, né? Sim, sim. É, o Link. Não, o Link é super marcante que todo jogo ele tá dormindo, né? É, ele foda. Sempre dorme e acontece um monte de merda. Às vezes ele dorme demais, como no Breath of the Wild, né? Mas tudo bem. Cara, tudo nesse jogo é muito bom, sabe? A história, essa questão das linhas de tempo. A música é muito marcante, cara, fez muita diferença. E os traços do Akira Toriyama, né, cara? Você sente muito do traço de Dragon Ball ali. Pois é. E sem falar também, né, Sidão, o lance da... É um RPG, talvez seja um dos RPGs com maior fator replay que exista, porque ele não só te dá a possibilidade daquela infinidade de finais, né? Não sei quantos finais são, 12, se eu não me engano, né? 12? 10, são 10 finais. 10 finais? É, 10 ou 12. Acho que são 12, porque eu fiquei sabendo aí. E o lance do modo de batalha dele, que é... Você escolhe se você quer lutar ou não. Não tem aquele lance da casualidade como é em Final Fantasy, né? Você vê o personagem ali e você resolve se quer lutar com ele ou não. Então, segue seu caminho. Então, isso ajuda bastante. Porque tem hora que é um saco, velho. Jogo de RPG, assim, no estilo Final Fantasy. Porque você tá querendo progredir. E, tchan, de repente, né? Aparece uma batalha do nada. E aquelas Por isso vezes... que eu adoro repelente em Pokémon. Melhor coisa que tem. É pra isso, né? Que serve, né? Pois é, eu Pokémon tá aí. Outra heresia minha que eu nunca... Eu tenho aqui... Na verdade, quem joga é meu filho. Mas eu nunca me empolguei assim pra jogar, não. Eu comprei na época o Silver, a versão Silver. Junto com o Game Boy Color que eu comprei. Mas assim, sabe aquela coisa? Não consegui me identificar. Mas reconheço a importância. Porque Pokémon é um lance muito de... cooperação, né? Você trocar Pokémon com coleguinha, com cabo, aquela coisa toda. E como eu não tive isso, eu já, né? Divertido jogar sozinho também, mas tem esses lances aí que é um a mais que ele tem. É, eu acho que esse é o grande lance do Pokémon, né? Você interagir. Tanto é que o Pokémon GO tem essa pegada também, né? Você sair de casa, fazer... Você se relacionar. É o jogo convidando você pra experimentar algo além dele, né? Isso é legal. Então eu reconheço a importância do Pokémon, apesar de não viajar na franquia. Mas ficamos então aí com essa belíssima Wings That Cross Time, por Yasunori Mitsuda, para o jogo Chrono Trigger. Se eu não me engano, essa música é a música da parte que eles estão voando lá na nave, né? A Epoch, que é aquela que aparece no início do jogo, né? Na abertura do jogo, na verdade. Aquela que ele sai viajando no tempo com ela. Pegando esse gancho aí de mundos de RPG, né? Como já foi aí, Phantasy Star e Chrono Trigger. Vamos agora para outro tão clássico quanto, que foi o Monster World para o Mega Drive, o Monster World 4, que ganhou até a remake agora, né? Teve um remake recentemente dele, não foi isso? Não é esse não, é outro. Mas é também da mesma franquia. Mas não é da franquia, né? Do Monster World, que ganhou esse remake. É, da mesma franquia. Do então, Wonder Boy. Pronto, Wonder Boy, exatamente. Então vamos com a música agora. É, não, é que a franquia é Wonder Boy, Monster World é Uno. Não entendi. É porque a franquia mesmo é Wonder Boy. Certo. O Monster World é só o mundo dele. É, um dos jogos da franquia. Mas, ele tem subtítulos, mas no Japão, se não me engano, ele recebeu esse nome. E, o que a gente vai falar agora é aquele do... que recebeu a versão da Turma da Mônica aqui, do Mega Drive. Sim, sim. Ah, tá. Então beleza. Pronto. Então vamos pra ela agora. O título, né, principal, a main theme, por Jin Watanabe. Então vamos lá, então. Delícia, delícia. Assim, passa a impressão assim, de um clima tropical, né, essa música. A música main theme, a principal música, né, do Monster World 4. Deve ser a música da tela título aí, pelo compositor Jim Watanabe, né? Esse jogo lançado aí para o Mega Drive. Fala aí, JP, tua relação com Monster World, ou esse... O jogo que deu origem, né? O jogo da Turma da Mônica, né? Na verdade, quando você tocou a música, agora eu já identifiquei. É o Monster World 4, que é o último jogo lançado pela franquia Wonder Boy, que não é nem o garotinho mais, é a menina e tal. Mas é porque é tanto título que tem, em japonês é um, nos Estados Unidos é outro, que dá uma confusão só. Mas é isso aí que você falou, cara. Não é bem um clima tropical ali, mas é porque ele tem muita influência de coisas árabes, sabe? Eu percebi. Na franquia Wonder Boy tem muita coisa de castelo, medieval, um toque meio europeu. E já esse aqui, ele já é mais árabe, sabe? Ele trabalha com o gênio da lâmpada, sabe? A própria menina que é a protagonista usa aquelas calças bem largas, igual a gente vê no Aladdin, sabe? Então, cara, ele é um jogo, assim, magnífico, lindo demais. Ele foi lançado ali em 94, e aí fica a curiosidade que ele só foi lançado no Ocidente agora, quando ele ganhou versões pro PlayStation 3, eu acho que pro Xbox 360 também, que vem naquele pacote do Mega Drive, sabe? Que você compra na loja virtual do console. Play 2, mas eu não sei se ele chegou aqui, né? Talvez ele tenha sido lançado, porque no PlayStation 2 ele tem aqueles Mega Collection Plus, James Collection, esses lances aí que são coletâneas do Mega Drive, mas eu sei que os jogos mudavam do Ocidente pro Oriente, sabe? Então eu acho que assim, ele só foi lançado oficialmente há pouquíssimo tempo atrás. Saiu no Sega Ages. Então assim, vale muito a pena jogar demais, assim, porque a franquia já estava bem consolidada, né? E eles conseguiram, apesar de o Wonder Boy The Dragon's Trap ter colocado ali um novo rumo pra franquia, tanto que esse que eu achei que fosse, quando você anunciou, que é o da Turma da Mônica, também segue muito daquilo, de desenvolver habilidades diferentes e tal. Nesse daqui já é uma pegada mais focada na plataforma, sabe? Naquele combate mesmo, pular, bater, usar magiazinha. Você fala que ele é mais dinâmico, né? Porque esse da Turma da Mônica, eu me lembro que eu joguei a Turma da Mônica. Depois foi que eu conheci, eu descobri que era uma versão... A Turma da Mônica era uma versão adaptada desse aí, né? Do Wonder Boy, né? Em Monster World. Wonder Boy em Monster World. Era o nome do jogo. Isso, tem o do Mega e tem o do Master System. Isso, então, exatamente, o do Mega. Sim, sim. Que é bem bonitão ele, mas eu achei, ainda assim, eu prefiro a versão do Master. Não sei se é porque marcou mais, enfim. Mas eu cheguei a jogar essa daí, a versão da Turma da Mônica, e vi que tinha, né, a versão original dele, que era o Wonder Boy. E ela se confunde também com o Adventure Island, né? Existe uma relação. É, o Adventure Island... eles se dividiram ali no comecinho da história e acabaram seguindo rumo diferente. Mas o primeiro Adventure Island e o primeiro Wonder Boy são praticamente o mesmo jogo. Exatamente. Tem aquele lance do skatezinho, o menino com roupinha de folha, né? Salvando a namoradinha. Sim. Bem bacana. Então ficamos com a main theme para o Monster World 4 aí do Mega Drive. Na sequência, continuamos aí com o JP para o clássico Black Belt, ou Hokuto no Ken. Esse jogo, cara. Eu fiz um podcast, né, um episódio exclusivamente para ele, do Last Battle pro Mega Drive, que também é o Hokuto no Ken, né, do Mega Drive. Eu fiquei besta de saber depois que a versão do Master System se tratava desse mesmo universo que foi apresentado lá na versão do Mega Drive, né? E aquilo eu achei fantástico, e eu resolvi então fazer o episódio sobre ele, que eu achei que ficou bem bacana, porque tem a ver com esse lance aí de Guerra Fria, o período em que ele foi lançado e a história em que ele se insere, né? Que eu faço uma recapitulada desde a animação, a Hokuto no Ken, né, que é o Feast of the North Star, até os jogos aí do Mega Drive e do Master System. Então vamos para a música do chefe do Black Belt, por Katsuhiro Hayashi, para esse clássico aí do Master System. Continuamos com as análises do JP hoje aqui no Som do Cartucho. Show de bola! Eu tive o Black Belt pro Master System e apesar de ser um joguinho bem simples, ele divertia muito, bicho. Foi assim contigo, JP? Nossa, cara, aluguei demais esse jogo. Nunca tive a fita dele, né? Mas ah, tu não muito, tem ela, cara, não? Porque ele era muito gostoso. Hã? Tu não tem, não, a fita do Black Belt? Não tenho, cara, não tenho. Ah, porque eu sempre vejo nos teus vídeos lá do Ai Que Agonia, sempre tá lá o Black Belt rolando lá atrás na televisão. Eu pensei que fosse tua aquela fita. Não, é minha, mas ele tá rodando no Everdrive e no Mega Drive. Ah, tá. Entendeu? Entendi. A fita mesmo eu não tenho, não. Ah, tá, legal. Eu tive ela, bicho, era muito bacana. Mas conta aí tua história. É muito bom, cara. Ele é um praticamente um beat'em up, né? Só que sim, em duas dimensões só. Side-scrolling, é. Porque, é. Só que, cara, é muito gostoso essa mecânica de você poder dar soco pros lados, escolher pra onde você vai socar, onde vai chutar, né? Saltar, conseguir passar pro outro lado dos inimigos e tal. Isso é muito bom. E como você falou, né, cara, ele é uma versão, adaptação do Hokuto no Ken. Só que eu já tive a oportunidade de jogar a ROM do Hokuto no Ken e eu percebi algumas diferenças. Por exemplo, a do Hokuto no Ken não tem aqueles itens que ficam passando em cima. Exato. Sabe, você tem que apertar baixo e cima pra pular. Exato. E aquilo ali enche energia. Então, assim, a versão original consegue ser bem mais difícil do que o Black Belt. Pois é. Uma diferença, né? Mas... E até uma você chamar atenção pra isso, realmente me lembrei. Geralmente os jogos eram mais difíceis da versão norte-americana do que a versão japonesa. E isso tudo era uma jogada de marketing, porque a galera alugava bastante os jogos, né? E tinha que o jogo ser bom pra galera comprar. Então o que é que ele fazia pra poder dar uma saída grande no jogo? Ele tornava ele mais difícil pra que a pessoa voltasse a alugar ele mais vezes, entendeu? Era um lance assim meio de fliperama, de ficha de fliperama, né? O arcade tinha uma certa dificuldade justamente para que você gastasse mais fichas. Muito legal isso. E assim, ele tem o lance do beat'em upzinho, ele tem os mini chefes ali na fase, né? Sim. Que a tela trava, você não consegue adiantar até vencer ele. Correto. Mas no final, cara, que era o chefão mesmo da fase, aí que era o meu prazer. Pô, é isso que eu ia falar, velho. Casa. Sabe, eu não tinha nenhum jogo de luta mesmo, assim, igual o que tinha nos fliperamas, eu não tinha em casa. Uhum. Então ali era o meu prazer, cara, claro. Fazer aquele que é o mais próximo que a gente tinha, né? Pelo menos eu, jogar um jogo de luta como a gente conhece hoje, né? E aí, porra, enfrentar aquele primeiro mestre lá, que é o... Parece o tal Pai Pai do Dragon Ball, né, cara? Sim, sim. E aí terminar, começar a dar aqueles golpes assim, caraca, até o cara morrer, era muito gostoso, cara. Compartilho com você da mesma sensação. E esse lance da finalização é que era retado, né? Porque ele fazia aquilo numa velocidade absurda, né? Sim, ele ia aumentando. Tinha de soco, tinha de chute. Exato. E foi algo que eu só vi entender, né, agora, bem recentemente, justamente porque eu vi o anime pra poder fazer, né, essa pauta aí do Assoprando Cartucho, sim, sim, sobre Last Battle. E aí eu vi que ele tinha esses golpes rápidos e tudo. E tem até uma curiosidade, que é coisa rápida aqui, que o Art of Fighting, né, que é o Ryuko no Ken, ele tem muita influência de Hokuto no Ken. Tá, né? É, que tem um lance também na finalização, Kazaki. Isso, é. É, ele os tem especiais, aquele golpezinho, né? Isso. Do Ryo e então, do Robert, né? Também. Sim, sim. Isso, é verdade. Agora, realmente, você chamou a atenção aí, o Takuma também, né? Tinha aquela... Sim, sim. Ficava freneticamente descendo cacete lá no oponente... Faz sentido, é verdade. Bem, bem, bem pontuado isso aí, gostei. Muito legal. E agora é quando chega, então, a fase aí da batalha aí do Sidão e do JP pra descobrir quem faz a melhor rima. Vamos fazendo um balanço aqui, vamos fazer um balanço do que já foi falado aqui, né? Eu não vou dizer quem tá ganhando, quem tá perdendo, porque isso aí quem vai decidir é o ouvinte, né? Ele tá aí com a trilha sonora e tudo, a playlist pronta. Quem tá com a trilha sonora sou eu. Ele tá com a playlist aí, vai ver no site. Mas assim, eu tenho uma tendência muito forte pros jogos da SEGA, entende? Porque eu acho que tem mais substância, mas o Sidão tem uns jogos, né? O Sidão tem uns jogos aqui também que, caramba, velho, deixa a gente vidrado. Então, decidam aí, porque a gente já teve o Mega Man X aí do Sidão, Shining Force do JP, Dragon Ball também do JP, Sidão trouxe o Chrono Trigger pra gente, o International Superstar Soccer, né, que são, tem músicas fantásticas. Então, eu não quero falar nada pra não deixar tendencioso, mas que o páreo tá duro, tá. Então, acho que agora é a hora do desempate, né? Porque o Sidão escolheu... Olha aí, tô com medo. O Sidão escolheu aí o Super Mario Bros. 3 como um dos jogos preferidos dele. E aí, a trilha sonora do Koji Kondo pra esse jogo, elas são bem miudinhas porque elas se baseiam muito no looping, né? Pra você ficar ali naquele clima mesmo de mundo de Mario. E essa versão aqui da Underground, eu achei ela excelente. E eu queria fazer essa brincadeira com vocês. Eu vou trazer para vocês a música e depois a gente começa a brincadeira aí. Então se liga na Underground por Koji Kondo para o jogo Super Mario Bros. 3 do Nintendinho. Aí a música, quem arrisca? Caraca, agora tô nervoso, consigo. Cara. Tá... Então vai. E olha, essa música é legal porque ela tem essa pegada assim de rap e dá pra fazer um karaokê facinho com ela, bicho. Eu sou JP, tenho o que falar, tô no seu do cartucho pra botar pra quebrar. Algo do tipo assim. E aí? O meu nome é Sidney, conhecido como Sidão. Minha foto aí no banner é do Wesley Safadão. Vai lá, Sidão. Esse é o JP, meu amigo que é ceguista. Essa foto só engana, que na verdade ele não entendi. Então, muito bem. Fácil, meu irmão. Não tô entendendo nada, eu não tô ouvindo. Tá horrível, por isso que eu não tô entendendo nada, eu não tô conseguindo fazer nenhuma rima. Eu sou horrível, já entendi. Eu estava contando com o swing carioca pra poder desenrolar essa faixa aí. Pô, se fosse assim, a gente depende de pauta, cara. A gente só faz programa gravado pra gente não ter que pensar nada na hora. Boa. Não tem nada no improviso, né? Só hoje do som do cartucho. É verdade. Mas aí, ó, eu consegui fazer, JP conseguiu fazer, Sidão ainda arranhou. Valeu. Eu não vou passar muita barra não pra vocês não ficarem desconfortáveis aí com a situação. Mas eu achei legal. Muito bom, muito bom. Eu achei legal essa música aí, Underground, essa pegada aí de rap com hip hop aí. E eu queria fazer essa brincadeirinha aí, porque eu achei que fosse acrescentar o episódio de hoje. Mas já que os meninos aí ficaram meio intimidados, né, com o Koji Kondo, com a música Underground aí, vamos decidir eu, então... Cara, eu juro que eu tentei, cara, eu que sou um bosta, não consigo. vamos tentar então é o seguinte, o JP e o Sidão, eles escolheram o mesmo jogo, só que lógico, para os sistemas, os respectivos sistemas, né, que foi o Street Fighter. Só que a gente sabe que a versão do Street Fighter nunca chegou lá, o World Warriors, como a gente conheceu no Super Nintendo. Então, eu escolhi, já que a gente tá falando hoje aqui de um versus, talvez o personagem mais caceteiro, mais brabo que exista no universo do Street Fighter seja o Ken, né? O Blanca é um monstro, então você tira ele. E até porque já rolou faixa dele no episódio lá de Florestas, do Som do Cartucho. Mas o Ken... Como ele é bem caceteiro, é o brigão, é o cara que quer ser... Por isso que o nome dele é Ken Masters, né? É o cara que quer ser o absoluto. Então eu trouxe aqui a versão do Mega Drive para o Champion Edition. E trouxe a versão do Sidão, que... que é do World Warriors. Então eu vou colocar as duas, certo? E você, ouvinte, decida então qual é a melhor tema. O Sidão... Decida qual a versão do Mega Drive que é o melhor tema. Exatamente. O Sidão e o JP vão fazer as suas considerações e eu vou fazer a minha, porque elas são, assim, totalmente diferentes. Então vamos conferir primeiro a versão do Super Nintendo, certo? Do Sidão, porque até agora só deu JP na cabeça. Mas tá tudo equilibrado aqui, existem 8 faixas para cada um que eu selecionei. E na sequência a gente vai para a versão do JP. Então vamos abrir com a música Ken, por Yoshihiro Sakaguchi, Yoko Shimomura e Sawabe e Tetsuya Nishimura, para o jogo Street Fighter 2 The World Warriors para o Super Nintendo. E na sequência o Champion Edition, somente pela Yoko Shimomura, para o Mega Drive. Puta merda, bicho. Essa daqui foi uma verdadeira briga, né? Descobrir qual é o melhor tema, bicho. Vai ser difícil. Olha, sem viés nenhum. Eu sei que eu já disse aí 300 vezes que eu sou apaixonado pelo som da Sega e tudo. A versão do Super Nintendo, ela traz algo mais próximo do que a gente viu nos arcades, né? Ela tem aquela pesada, pegada mais pesada assim, aquele rock mais pauleiro, aquela guitarra mais pesada. A versão do Mega Drive, eu acho ela assim mais original, porque ela traz arranjos que a versão do Super Nintendo não traz. Talvez pela ausência aí do chip FM. Porque você... É, isso que eu ia falar. Assim, nisso, assim, se a gente comparar músicas iguais, assim, iguais entre aspas, né? O Mega Drive acaba sempre ganhando, né? Sim. Nem sempre, vi se Sidão. Às vezes... Não é uma verdade, não, cara. É. Acho que depende muito de quem pegou pra fazer a programação da música. É verdade. É verdade. Aqui, como houve a participação da Yoko Shimomura, tanto no Mega Drive quanto no Super Nintendo, lógico que ela teve uma equipe maior na versão do Super Nintendo, né? Então, e eu acho também porque por ser o primeiro Street Fighter que foi lançado, né, para um console, eu acho que ela tentou aproximar a experiência dos arcades. Quando chegou a versão do Mega Drive, que ela chegou um ano depois, né, do lançamento, né, do Super Nintendo, foi aí que eu acho que ela tentou... Não, eu vou dar um toque especial aqui, já porque é o Champion Edition, vamos... Tem que adaptar, né, cara? É, exato, entendeu? E eu acho legal, mas só pra dar uma conferida aqui, ó, a versão do Super Nintendo, ela é assim, ó. Dá pra sentir esse peso nela, né? Isso aqui é bem arcade mesmo. Mas ela também soa um pouco mais abafada também. Isso. E a versão do Mega Drive é essa daqui, ó. Você percebe claramente aqui a presença do sampler, né? Na verdade, do sampler não. No chip FM, com esse elemento assim que eu chamo brilhoso, né? Com essa coisa mais aguda aqui, ó. Como se fosse a guitarra, né? E a bateria, né? Sim, sim. A bateria aí, nesse caso, sampleada. Que até ficou com pobre, né? A captação. Mas que dá um peso maior à música, ó. Acompanhada do baixo, né? Dá pra ir, ó. Então, mas, assim, Albertinho, oi. Se a gente pegar as versões do Super Nintendo, do Mega Drive e do arcade, cara, eu tenho quase certeza que a do arcade é a pior de todas. Apesar de ser original. Eu até que gosto, viu, esse JP? Mas eu digo a tu, eu ouvi a versão do arcade e eu comparei realmente, e ela se parece muito com a versão do Super Nintendo. Na verdade, o Super Nintendo, né, se parece muito com a versão do arcade. Mas nessa situação, sim, aqui, eu preciso dizer que eu gosto mais da versão do Mega Drive do que a do Super Nintendo. Maravilha, se o host falou isso, definimos um campeão, né? O ouvinte, por favor, faça sua escolha aí, defina se a versão pro Super Nintendo, né? O time de Sidão ou o time JP. Então é isso, amiguinhos, chegamos ao fim de mais um Som do Cartucho. Eu quero agradecer a vocês aí pela participação, apesar dos problemas técnicos que tivemos aí ao longo do caminho. Mas valeu a pena. A experiência foi bacana. Pena que apareceram esses probleminhas. Mas o importante é que o registro foi feito, né? Mas antes que a gente termine, por favor, façam aí o seu jabá, que agora é a hora do jabá. Vai lá, Sidão. Quer fazer ou faço? A gente não combinou a gente nada. Aqui era um improviso. Bom, a gente tá em um monte de podcast aí, né? Pela podosfera, JP. Bom, acho que o que vocês faz mais sentido com o que a gente faz aqui é o Versus, que é o podcast que a gente iniciou primeiro, né? Que é um podcast que a gente trata de videogames no geral, a gente tenta fugir um pouco também do óbvio com relação a falando só de jogos e coisas que são análise de jogo, a gente tá fugindo um pouco disso, claro que a gente faz isso de vez em quando, porque tem, principalmente quando são jogos clássicos, acho que vale a pena a gente falar um pouco, então a gente tenta também pescar muito temas, a gente já falou sobre pirataria. Sim. A gente já falou... Adorei esse tema. É um dos nossos episódios mais baixados, acho que é o episódio mais baixado, inclusive. A gente já fez um episódio sobre E3 agora recentemente, analisando tudo que falaram lá. A gente já teve um programa de entrevista, que inclusive o Albertinho foi o primeiro a estrear o quadro. E bom, se vocês quiserem ouvir, procure a gente lá em vspodcast.com.br. Procure a gente por Verso Podcast lá no iTunes. E no site, é bom ser no site, que tem muito mais coisa além de podcast. Tem texto lá basicamente todo dia. A gente tem uma equipe de colaboradores que escreve um monte de coisa lá, desde análise de... desde review de jogo até análise de filme também. A gente fala de tudo um pouco lá nos textos. E isso mantém a comunidade ativa, mantém o site vivo. Além do podcast que a gente tem quinzenalmente. Redes sociais, tem alguma? Facebook, Twitter, Instagram, tem algo assim tudo do tipo? As três são tudo VS Podcast BR. Muito Twitter, bem. Instagram e Facebook, você acha a gente. JP quer fazer mais algum complemento, algo que o Sidão não tenha falado ou esquecido? Ou tá tudo vamos dentro fazer, então. Dos conformes? Ó, a gente também tá lá no Warp Zone, você acha a gente em warpcast.com.br. Quinzenalmente a gente comenta as principais notícias sobre videogames, lançamentos, rumores, tudo que tiver aí pra falar. E a gente também faz o Geek Zone lá, que a gente trata de bastante velharia, né? A gente fala bastante de série, de filmes, de desenho antigo. E tá tudo lá em warpcast.com.br. Faz parte lá do Warp Zone também. E conheçam a editora, né, cara? Tem um material de primeira qualidade, revistas, livros. Tá saindo, a gente tava falando de Street Fighter agora, né? Tá saindo um livro sobre Street Fighter só, tem o aval lá da Capcom, então assim, material de primeira qualidade, tá lá em warpzone.me. Muito bem, ouvinte aí, né, do Assoprando Cartuchos e do Som do Cartucho, vocês sabem onde me encontrar, né? Estou aí nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, temos um grupinho também, assim como os rapazes aí do Warp Zone no Telegram, que é super facinho, o Som do Cartucho, tudo em caixa baixa. Basta você digitar lá na aba de pesquisas, você entra em contato comigo e eu te adiciono para discutir lá, né, assuntos do mundo do videogame, discutir pautas do Som do Cartucho, dicas, né, para criação de pautas, enfim, várias coisas que você pode participar, vale a pena. Digitou lá, Assoprando Cartuchos, né, para encontrar nas redes sociais, é a coisa mais fácil do mundo. Estou também aí no Google Podcasts, né? Esse aplicativo recentemente lançado aí pelo Google. Então, não tem dificuldade. Assoprando Cartuchos, hoje em dia, é a coisa mais fácil do mundo de se encontrar. Você digitou lá, Assoprando Car, já tem lá. O Google já completa, Assoprando Cartuchos. Beleza, então. Eu queria pedir um favor a vocês aí, ouvinte, que esse mês é o mês da... Esse mês de julho, né? É o mês da Pod Pesquisa. Esse ano ela está sendo feita aí pela ABPOD, lá do Luciano Pires, com o Léo Lopes e o Thiago Miro, para descobrir, né, como se comporta a mídia podcast aqui no Brasil. Então é importante que você, ouvinte, participe dessa pesquisa dizendo, né, como é que você consome o podcast aqui no Brasil, né, no seu dia a dia, como é que você consome ele. Então eu vou deixar para todo mundo aí o link da postagem lá da ABPOD, né, dessa Pod Pesquisa, no Som do Cartucho, né, no Assoprando Cartuchos, até o final dessa campanha aí, né? Se eu não me engano, ela termina em 15 de agosto, não estou enganado. Então, até lá, toda postagem do Som do Cartucho vai constar a Pod Pesquisa para que você possa participar. E, por favor, fale não só sobre o meu podcast aí, o Assoprando Cartuchos, né, mencione ele, mas também, se você ouve dos meninos aí o Versus, mencione também, porque vai ajudar bastante. Não esquecendo que estamos também no iTunes, né? Eu estou também no iTunes, e você sabe que se você não avalia, não dá XP, tanto para mim, quanto para a rapaziada aí do Versus. Eu vou ficando por aqui, agradeço vocês, rapazes, a participação, muitíssimo obrigado, JP e Sidão, Vocês são maravilhosos. Apesar dos probleminhas que a gente teve. Eu que agradeço o espaço, a oportunidade, o convite. Muito bom. Cara, valeu. Valeu mesmo. É, agradeço a você, ouvinte, aí, mais uma vez, pela audiência. Eu não sei se o Sidão ganhou ou se o JP ganhou. Não temos aqui ainda... Eu ganhei, claramente. Não temos aqui ainda um vencedor claro aqui, que a gente possa apontar aqui a vitória. Os dois são vitoriosos, porque a gente tá falando aqui de Game Music e tudo é maravilhoso. Mas eu vou encerrar o programa de hoje com a música daí do jogo escolhido pelo Sidão, do Secret of Mana, né? O Seiken Densetsu 2, pelo mestre Hiroki Kikuta, com a música Distant Thunder. Nos encontramos, então, no próximo episódio do Som do Cartucho. E sim, só mais um adendo que eu gostaria de fazer. O episódio de número 32 do Som do Cartucho, ele vai ser um episódio especial, novamente, mais outro especial. Essa é a temporada dos especiais do Som do Cartucho. Por quê? Porque essa vai ser a participação do ouvinte. Então você, ouvinte, mandem e-mail para assoprandocartuchos@gmail.com e diga qual é o jogo que você gostaria de ouvir a música aqui no episódio do Som do Cartucho. Eu vou falar nesse episódio, vou falar no episódio 31, porque o 32 vai ser o especial do ouvinte. Então eu vou tentar trazer aqui uma participação ilustre também para dividir comigo, porque o lance vai ser o seguinte: você vai dizer o jogo que você quer que ouvir a música aqui no Som do Cartucho, eu vou mencionar seu nome, e se possível você vai contar a sua relação com esse jogo, certo? Dizendo por que você escolheu ele, ou por que você escolheu a música. Então não deixe de participar lá, mandando e-mail para soprandocartuchos@gmail.com, e até o próximo episódio, vocês vão ficando com a música Distant Thunder, do Secret of Mana, por Hiroki Kikuta, essa escolha aí de jogo do Sidão. Pessoal, um abraço para todo mundo, um forte abraço também para você, ouvinte, e nos encontramos então no próximo episódio. Falou! Valeu!